servir, quero te servir. Eis-me aqui, Senhor, podes me usar. Quero ser fiel e em todo o tempo te adorar. Quero te servir, quero te servir. Eis-me aqui, Senhor, podes me usar. Quero ser fiel e em todo o tempo te adorar. Mesmo em meio às lutas e ao sofrer perseguições, meu desejo é ser fiel, em todo tempo te buscar. Se o meu inimigo contra mim se levantar, não me intimidarei, o seu nome vou louvar. Tem decretos assinados, irão me com uma missão de anunciar.